Ficheiro 26, Hemmingford, Minnesota, 1935-1939. Tenho 15 anos quando Mrs. Nielsen encontra um maço de cigarros na minha mala. Assim que entro na cozinha, torna-se evidente que fiz algo que lhe desagrada. Está mais calada do que é habitual, com um ar afrontado. Pergunto-me se estarei a imaginar coisas. Tento lembrar-me se disse ou fiz algo que a incomodasse antes de ter ido para a escola. O maço de cigarros que o namorado da minha amiga Judy Smith lhe comprou na estação de serviço Esso, junto à entrada da vila, e que ela me passou, nem sequer me ocorre. Depois de Mr. Nielsen chegar e de nos sentarmos à mesa para jantar, Mrs. Nielsen faz deslizar o maço de Lucky Strike por cima da mesa na minha direção. Estava à procura das minhas luvas verdes e pensei que poderias tê-las levado, diz-me. Em vez disso, foi isto que encontrei. Olho para ela e depois para Mr. Nielsen, que pega nos talheres e começa a cortar a costeleta de porco em pequenos pedaços. Só fumei um para experimentar, digo. Embora seja óbvio que o maço vai a meio. E onde foi que o arranjaste? Pergunta Mrs. Nielsen. Sinto-me tentada a confessar-lhes que foi o namorado de Judy, Douglas, mas apercebo-me de que será ainda pior arrastar outras pessoas para a confusão. Foi uma experiência. Não gostei. Fizeram-me tossir. Ela arqueia as sobrancelhas, voltando-se para Mr. Nielsen. E eu vejo que já decidiram qual será o meu castigo. A única coisa que podem realmente tirar-me é a ida ao cinema aos domingos com Judy, pelo que nos dois fins de semana seguintes fico em casa e suporto a reprovação silenciosa com que me olham. Depois disto, decido que o custo de lhes desagradar é demasiado elevado. Não me escapulo pela janela do quarto, descendo pelo cano do algeroz, como Judy faz. Vou à escola, trabalho na loja, ajudo a preparar o jantar, faço os trabalhos de casa e vou para a cama. De vez em quando saio com rapazes, sempre a pares ou em grupo. Há um rapaz em particular, Ronnie King, que gosta de mim e me dá um anel de namoro. Mas eu tenho tanto receio de desapontar os Nielsen que evito qualquer situação que possa levar a algo menos próprio. Uma vez, depois de sairmos, Ronnie tenta dar-me um beijo de boa noite. Os seus lábios roçam nos meus e eu apresso-me a recuar. Pouco depois, devolvo-lhe o anel. Nunca perco o medo de que um dia Mr. Sorensen possa aparecer à porta, dizendo-me que os Nielsen decidiram que sou demasiado dispendiosa, que dou demasiado trabalho ou que simplesmente os desiludi, pelo que querem mandar-me embora. Nos meus pesadelos, encontro-me sozinha num comboio em direção a um sítio ermo, ou num labirinto de fardos de palha, ou caminho pelas ruas de uma grande cidade a contemplar as luzes em todas as janelas, vendo as famílias lá dentro, sem que nenhuma seja a minha. Certo dia ouço um homem a falar com Mrs. Nielsen ao balcão. A minha mulher mandou-me vir cá para arranjar algumas coisas para um cabaz que a nossa igreja está a juntar, para um rapazito que veio naquele comboio dos órfãos, diz ele. Está recordada? Costumavam chegar cheios de gaiatos, sem abrigo, lembra-se? Eu uma vez fui ao salão da Câmara de Albans para os ver. Um grupo bem triste. Seja como for, este miúdo sofreu revés atrás de revés. O agricultor que o levou espancava-o a sério. E agora a senhora idosa que o acolheu depois disso morreu. E ele está outra vez sozinho no mundo. É um escândalo. Mandarem as pobres crianças para aqui por sua conta, esperando que a gente tome conta delas. Como se nós não tivéssemos a nossa cruz para carregar. Aham, diz Mrs. Nielsen, sem se comprometer. Aproximo-me um pouco mais, perguntando-me se ele poderá estar a falar de Dutchie. mas depois dou-me conta de que Dutchie já terá 18 anos, idade suficiente para viver sozinho. Tenho quase 16 anos quando olho em redor e me apercebo de que a loja praticamente não mudou durante todo o tempo desde que aqui estou. E poderíamos fazer algumas coisas para a tornar mais agradável. Muitas coisas. Em primeiro lugar, depois de consultar Mr. Nielsen, passo as revistas para a frente, junto à caixa registadora. Os shampoos, as loções e os bálsamos, que costumavam estar nas traseiras, passam para prateleiras perto da farmácia, para que as pessoas que venham enviar receitas também possam comprar emplastros e ungüentos. A secção feminina está tristemente mal fornecida, o que é compreensível, tendo em conta a ignorância generalizada do tema por parte de Mr. Nielsen e o desinteresse de Mrs. Nielsen. É verdade que de vez em quando aplica batom, mas parece sempre fazê-lo sem critério e à pressa. Recordada das longas discussões que ouvia em casa de Mrs. Murphy acerca de meias, ligas e rituais de maquilhagem, proponho que aumentemos e expandamos esta secção, adquirindo, por exemplo, um expositor de meias com e sem costura a um dos vendedores, e que coloquemos um anúncio no jornal. Os Nielsen mostram-se céticos, mas logo na primeira semana esgotamos o stock. Na semana seguinte, Mr. Nielsen encomenda ao dobro. Lembrando-me do que Fanny dizia acerca de as senhoras quererem sentir-se bonitas, mesmo quando não tinham muito dinheiro, e convenço Mr. Nielsen a encomendar itens baratos, como joias de pechisbeque brilhante e luvas de veludo de algodão, pulseiras de baquelite e lenços com estampados coloridos. Há várias raparigas na escola que eu observo com grande interesse. Andam um ano ou dois à minha frente e os seus pais, abastados, levam-nas às compras a Minneapolis e a St. Paul. Reparo no que vestem e no que comem, na música que escutam, nos carros com que sonham e nas estrelas de cinema que admiram. E como uma pega, trago esses pequenos tesouros para a loja. Uma das raparigas usa um cinto de uma cor nova ou de um estilo diferente ou uma boina inclinada para um lado. E nessa tarde eu percorro os catálogos dos vendedores em busca de modelos semelhantes. De um dos catálogos escolho manequins que se parecem com essas raparigas, com sobrancelhas finas, lábios como botões de rosa e penteados suaves e ondulados, e vistos segundo os estilos e as cores da última moda. Descubro que perfumes preferem, como Bluegrass da Elizabeth Arden, e abastecemos-nos com eles, bem como com Joy de Jean Patou e Vol de Nuit de Guerlain. À medida que o negócio vai crescendo, estreitamos os corredores com expositores especiais de ambos os lados e acrescentamos mais loções. Quando a loja ao lado, uma orivesaria chamada Riches, vai à falência, convenço Mr. Nielsen a remodelar e expandir o armazém. O inventário passa a ser feito na cave em vez de nas traseiras e a loja é dividida em vários departamentos. Mantemos os preços baixos e baixamo-los ainda mais, com promoções todas as semanas e cupões que saem no jornal. Instituímos um plano de prestações para que os clientes possam comprar itens mais dispendiosos e instalamos um quiosque de refrigerantes para as pessoas passarem o tempo. Pouco depois a loja prospera. Parece que é o único negócio a dar-se bem no meio desta terrível crise económica. Sabias que os olhos são o que tens de melhor? Pergunta-me Tom Price numa aula de matemática no 12º ano, debruçando-se por cima da minha secretária para os ver bem. Primeiro um, depois o outro. Azuis, verdes, até têm um bocadinho de dourado. Nunca tinha visto tantas cores num par de olhos. Encolho-me pouco à vontade, sob o seu escrutínio. Mas quando chego a casa nessa tarde, aproximo-me muito do espelho da casa de banho e fito os meus olhos durante bastante tempo. Já não tenho o cabelo tão acobreado como costumava ser. Com o passar dos anos ficou castanho avermelhado, da cor de folhas secas. Cortei-o segundo a moda da nossa vila, pelo menos, mesmo acima dos ombros. E quando começo a usar maquilhagem, tenho uma epifania. Até agora via a minha vida como uma série de adaptações sem ligação entre si. Da Niam, irlandesa, à Dorothy, americana, e por fim a Vivian, reencarnada. Cada identidade foi projetada em mim, parecendo-me estranha ao início como um par de sapatos que seja preciso amaciar antes que se tornem confortáveis. Mas com batom vermelho posso criar uma personalidade completamente nova e temporária. Posso determinar qual será a minha própria encarnação. Vou ao baile de boas-vindas aos alunos com Tom. Ele vai buscar-me à porta com um buquê de usar ao pulso, um grande cravo branco e duas pequenas rosas. Fui eu que fiz o meu próprio vestido. Uma versão em chifão cor-de-rosa de um que Ginger Rogers usou no filme Ritmo Louco. E Mrs. Nielsen empresta-me o seu colar de pérolas com brincos a condizer. Tom mostra-se afável e bem-humorado, até o momento em que o whisky que tem vindo a beberricar de um cantil guardado no bolso do casaco de fato do pai, demasiado grande para si, o deixa bêbado. Depois mete-se numa escaramuça com outro rapaz do 12º ano e acabamos os dois expulsos do baile. Na segunda-feira seguinte, a minha professora de inglês, Mrs. Fry, chama-me à parte depois da aula. Por que perdes o teu tempo com um rapaz assim? Censura-me. Insta-me a candidatar-me à universidade de outros estados, como, por exemplo, Smith College, no Massachusetts, onde ela estudou. Terás uma vida mais interessante, diz-me. Não é o que queres, Vivian? No entanto, embora o seu interesse me lisonjeie, sei que nunca irei para tão longe. Não posso deixar os Nielsen, que dependem de mim para tanta coisa. Além disso, independentemente de Tom Price, a vida que levo é suficientemente interessante para mim. Assim que termino o liceu, começo a gerir a loja. Descubro que tenho queda para isso e que gosto de o fazer. Inscrevi-me num curso de contabilidade e gestão no St. Olaf College, mas as aulas são ao final do dia. Contrato os funcionários, já são 9 no total, e trato de grande parte das encomendas. À noite, eu e Mr. Nielsen revemos os livros-mestre. Juntos, resolvemos os problemas dos empregados, apaziguamos os clientes, persuadimos os vendedores. Eu estou sempre a tentar conseguir o melhor preço, o conjunto mais apelativo, a opção mais recente. Os armazéns Nielsen são os primeiros do país a vender aspiradores elétricos verticais, liquidificadoras, café liofilizado. Nunca estivemos tão atarefados. Raparigas que eram da minha turma entram na loja a brandir anéis com um grande diamante, como se fossem medalhas da Legião de Honra, como se tivessem alcançado um objetivo significativo, e suponho que julguem que assim é. Embora eu só consiga prever-lhes um futuro a lavarem as roupas de um homem qualquer. Eu cá não penso em casamento. Mrs. Nielsen concorda. É jovem, haverá tempo para isso, diz ela. Spruce Arbor, Maine, 2011. Comprar estes legumes esquisitos todos dá-me cabo do salário, resmunga Dina. Não sei se podemos continuar a fazer isto. Dina está a falar dos vegetais salteados que Molly preparou para o jantar dos três, depois de ter voltado da biblioteca em Bar Arbor. Tofu, pimentos vermelhos e verdes, feijão preto e courgettes. Molly tem vindo a cozinhar bastante ultimamente. Convencida de que, se Dina experimentar alguns pratos que não sejam constituídos por proteína animal, perceberá que há mais opções ao seu dispor. Por isso, ao longo da última semana, fez quesadilhas de queijo e cogumelos, chili vegetariano e lasanha de berinjela. Não obstante, Dina queixa-se. Que não enches que chegue, que é esquisito. Nunca tinha provado berinjela antes de mole e assar uma no forno. E agora que é demasiado caro. Não parece que custe muito mais, diz Ralph. Já para não falar do custo extra em geral, replica Dina entre dentes. Não ligues, diz Molly a si mesma. Mas que porra! Espera lá, vocês são pagos para me acolherem, não são? Dina levanta a cabeça, surpreendida, com o garfo no ar. Ralph arqueia as sobrancelhas. Não percebo porque é que isso é para aqui chamado, responde Dina. Esse dinheiro não cobre o custo de terem mais uma pessoa em casa? Pergunta Molly. Cobre e sobra, não é? A sério, não é só por isso que vocês acolhem miúdos? Dina levanta-se de repente. Estás a gozar comigo? Vira-se para Ralph. Ela está mesmo a falar comigo assim? Olhem, as duas, começa ele com um sorriso tremido. As duas, nada. Não te atrevas a pôr-me no mesmo saco, interrompe-o Dina. Bom, está bem, vamos só. Não, Ralph. Para mim, chega. Serviço comunitário, uma ova. Se queres saber a minha opinião, esta miúda devia estar num reformatório. É uma ladra, sem tirar nem pôr. Rouba da biblioteca. Sabe-se lá o que nos rouba a nós. Ou à velhota. Dina vai até ao quarto de Molly, abre a porta e desaparece lá para dentro. Então, exclama Molly levantando-se. Logo a seguir, Dina surge com um livro na mão. Ergue-o como se fosse um cartaz de protesto. Anne of Green Gables. Onde é que arranjaste isto? Pergunta-lhe. Não pode? Onde é que arranjaste este livro? Molly volta a sentar-se na cadeira. Foi a Vivian que me deu. O caraças é que foi. Dina abre-o e espeta o dedo contra a guarda. Diz aqui que pertence a uma tal Dorothy Parker. Quem é essa? Molly vira-se para Ralph e lentamente diz: Eu não roubei esse livro. Pois, tenho a certeza de que se limitou a pedi-lo emprestado. Dina aponta-lhe uma longa garra cor-de-rosa. Presta atenção, minha menina. Só tivemos problemas desde que aqui chegaste e eu estou mesmo farta. A sério, estou mesmo farta. Está de pernas afastadas, com a respiração acelerada e a abanar a cabeleira pintada de louro platinado, fazendo lembrar um pônei nervoso. Pronto, pronto, Dina, olha. Ralph estende as mãos no ar, como um maestro. Acho que isto passou um bocado dos limites. Será que podemos simplesmente respirar fundo e acalmar-nos? Mas tu estás a gozar comigo, porra, Silva Dina. Ralph olha para Molly e na expressão dele ela vê algo novo. Vê cansaço. Vê que desistiu. Quero-me fora daqui, diz Dina. Dina, fora. Mais tarde, Ralph bate à porta do quarto de Molly. Então o que estás a fazer? Pergunta-lhe, olhando em redor. As malas da L.L. Bean estão abertas e a pequena coleção de livros de Molly, incluindo Anne of Green Gables, encontra-se empilhada no chão. Enquanto enfia meias num saco de plástico do Food Mart, ela replica: O que é que acha? Não costuma dar respostas tortas a Ralph, mas agora pensa ela: que importância tem? Não é propriamente como se ele a tivesse defendido na sala. Não podes ir embora já. Temos de entrar em contacto com a assistente social e tudo isso. Ainda deve demorar um dia ou dois. Molly empurra o saco de meias para um dos cantos do saco, deixando-o bem redondo. Depois começa a alinhar sapatos. As botas Doc Martens, que arranjou no Exército de Salvação. Umas chinelas pretas, um par ruído de Birkenstocks que uma das suas mães de acolhimento deitou fora e ela resgatou, uns ténis pretos comprados no Walmart. Provavelmente vão encontrar um sítio melhor para ti, diz Ralph. Ela olha para ele e afasta a franja dos olhos. Ai, sim? Mal posso esperar. Então, Mol, deixa-te disso. Deixe-se você. E não me chame Mol. Só a custo consegue refriar-se e não se atirar a ele com as garras de fora como um gato de rua. Ele que se foda. Ele e a cabra com quem vive. Ela já não tem idade para isto. Para esperar que lhe atribuam outra família de acolhimento. Para mudar de escola, ir para outra cidade, submeter-se aos caprichos de outros pais de acolhimento. Está quase cega de raiva. Vai atiçando a fogueira do seu ódio, avivando-a com pormenores acerca da idiota preconceituosa que é a Dina e do cobardolas do Ralph, falinhas mansas. Pois sabe que para lá da raiva existe uma mágoa tão exasperante que poderia deixá-la paralisada. Precisa de continuar a mexer-se, a andar de um lado para o outro no quarto. Precisa de encher as malas e pôr-se a andar daqui para fora. Ralph fica por ali sem saber o que fazer. Como sempre, ela sabe que ele está dividido entre si e Dina e que é absolutamente incapaz de lidar com qualquer uma delas. Quase sente pena dele, do pobre diabo pusilânime. Tenho onde ficar, por isso não se preocupe, diz ela. Vais para a casa do Jack, é? Talvez. Na verdade, não. Ir para a casa de Jack é uma possibilidade tão real como hospedar-se no bar Arbor Inn. Sim, preferiria com vista de mar. E mandem-me um batido de manga, obrigada. As coisas entre eles ainda estão tensas. Mas mesmo que estivessem bem, Terry nunca a deixaria passar lá à noite. Ralph suspira. Bem, percebo que não queiras ficar aqui. Ela fita-o. Mas que perspicaz. Se precisares que te leve a algum sítio, diz. Não preciso de nada, riposta ela, guardando uma pilha de t-shirts pretas na mala e ficando de braços cruzados até ele se ir embora. Portanto, para onde raio poderá ela ir? Restam-lhe 213 dólares na conta poupança. Do emprego que teve no verão a servir gelados em Bar Harbor, pelo qual recebia o ordenado mínimo. Poderia apanhar um autocarro até Bangor, Portland, ou talvez até Boston. Mas e depois? Pensa, não pela primeira vez, na sua mãe. Talvez esteja melhor? Talvez esteja desintoxicada e sóbria, com algum emprego estável? Molly sempre resistiu ao impulso de a procurar, receosa do que poderia encontrar. Contudo, em tempos de desespero, e quem sabe, o Estado adora que os pais biológicos entrem nos eixos, poderia ser uma oportunidade para ambas. Antes que tenha tempo de mudar de ideias, estende a mão até ao portátil inativo, aberto em cima da cama, e toca no teclado para o despertar. No Google procura Donna Ayer, Maine. A primeira ocorrência sugere-lhe que veja o perfil profissional de Donna Ayer no LinkedIn. Pouco provável. A seguir há um PDF de membros da Câmara de Yarmouth, incluindo uma tal Donna Ayer, ainda mais improvável. Em terceiro lugar aparece um anúncio de casamento. Uma dona, Alcy, que casou com Rob Ayer, piloto da Força Aérea, em Matawamkeag, em março. Não. E por fim, pois, lá está ela, a sua mãe, num pequeno artigo do Bangor Daily News. Clicando na hiperligação, Molly depara-se com o retrato da mãe. Não há dúvida de que é ela, apesar de estar pálida, de olhos semicerrados e decididamente em má forma. Presa 3 meses antes, por ter roubado oxicodona de uma farmácia de Old Town, com um tipo chamado Duane Bordick, de 23 anos. Ayer está detida, diz o artigo, na prisão de Penobscot County, em Bangor. Bem, descobri-la foi fácil. Não pode ir ter com a mãe. E agora? Procura alojamento para os sem-abrigo e encontra um em Ellsworth, mas diz que só aceita hóspedes com mais de 18 anos, a menos que acompanhados pelos pais. A Seacoast Mission, em Bar Harbor, tem uma sopa dos pobres, mas não oferece alojamento. Então, e Vivian? Aquela casa tem 14 divisões. Vivian habita umas 3. Quase de certeza que estará em casa. Afinal, nunca vai a sítio nenhum. Molly olha para o telemóvel e vê as horas. 18h45. Não é demasiado tarde para lhe telefonar, pois não? Mas, agora que pensa nisso, nunca viu Vivian a falar ao telefone. Talvez seja melhor apanhar o Island Explorer até lá e falar com ela pessoalmente. E se Vivian não a deixa ficar? Talvez permita que ela passe só a noite na garagem. Amanhã, de cabeça fresca, logo verá o que fazer.